Borico, sem direção no sinal baixo é gravado. Correção, ônibus 07 livre, para mim, estou no zero. Vento no 30 graus, 9 reais. Obrigado, está permitido, 07. 4206, decolada 07, 1208, controle. 4206, 7, agora controle 1208, pô. Azul 272, visual, aeronave nacional. Afirma. Fazer passagem aérea e manter no zero. Vou manter no zero, fazer passagem aérea nacional, 272. Salvador, boa noite, azul 4206, decolado na 64. Contato, radar na decolagem, tudo bem, mantém nível de voo 330. Vigilância, perfil, via saída PUCA. Via saída, só mantém o nível 330, sob vigilância azul 4206. Chalé 6201, chame Recife, frequência 1251. 251, 6201. Pastor 20, autorizado táxi, aporte na Taxi Hotel, altímetro 1016. Falcão 853, via chegada Bonfim até 2000, reporte no localizador, 10 no meio, ajuste. T07 do PR, meteu 09, para 1500 pés, curva esquerda, reporte através de nós, da torre. Pega a tela do vento no 1500, pode estar através de nós, 07. Azul 2712, autorizado decolagem, pistão no zero, vento no 30 graus, 7 nós. Beleza, decolagem no 027 ao 10. Taxi 3897, 167 a bordo, Alterna Galeão 3. Patrícia 7 autorizado, táxi até o ponto de espera da pista 90, via parte Taxi Índia, no ponto de espera chame a torre, 198, decimal 95, quem nega 10 no meia. Parte Índia, ponto de espera com a torre 295, 10 no meia, 500 pés através do norte, Olimpo 07. Gente, alonga a perna do vento aguardando para girar a base, Olimpo 07. Perna do vento aguardando para girar a base, 07. É o contrato 685. Dois, decolado aos 10, controle 120, decimal 80. 12080, graças, tenha uma boa noite, bom trabalho. Lá 6259, tá livre, puxa o portão 03, chama táxi. Aguardando a Gente, autorizado Vitória, via Peru 44, nível 360, saída da El Leda, após direto Vitória. Decola da pista 10 após a decolagem, curva direita. Transponder 5124, controle 120, decimal 8. Conde, direto? Autorizado, Conde. É, direto, Conde, azul 27, 12. 1211, eu acho que 20. Lima, pronto, portão 2. Já está pronto para o estacionamento? No 22. Voo no 645, aguarde o número 2 do setor. Aguardando, o voo depois, pode estar. Pastor 20, táxi Alfa, reporte ao seu táxi Juliette. Via Alfa, reporte ao seu táxi Juliette. Vindo 07, autorizado, toque remetida, pistão no 0, vento 120 graus, 8 mais. Autorizado, toque remetida, pistão 0, baixa para lá, Juliette. Visual para a nave nacional. Visual 3897. Após a passagem da aeronave, ele mantém o plano 3897. Após a aeronave nacional, ele mantém o plano Autorizado táxi direita Índia até o ponto de espera da pista no 0, no ponto de espera Torre, no 8, decimal 95, QNH 1 no 0, no 6. Táxi direita, ponto de espera 7295 para Torre, com ajuste no 0, no 6, 6, 2, 9, 0. Pastor 2-0, autorizado táxi via Juliette, Pátio e táxi Índia, seguindo o R2 da Avianca, no ponto de espera Torre, no 8, decimal 95, QNH 1 no 0, no 6. Eu estou no 0, 3897, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento 120 graus, 99. Autorizado a decolagem, pistão no 0, 3897. Vai presente 4360 pela sua direita, guardando instruções para prosseguir nova perna do vento 90. 360 pela direita, guardando instruções 07. 02. Ali mantém pistão no 0. Pastor 2-0, condições de taxar um pouco mais à frente, modo livre ao pátio. Gente, grato. Pistão 3897, possibilidade de voar na prova de Leda? Mantém o perfil, sobe via da L. Sobe via saída, pistão 3897. Azul 4206, China, torre de controle, com a região do centro Recife, ano 26, 8-5. Austrália Azul 2712. Prossiga. Possibilidade de coordenar junto ao Aracaju, o Alfa Romeo 363. Aguarde. Muito obrigado. Falcão 1-3, chame a torre de controle 1-9, decimal 9-5. Falcão 3, torre 1-9, decimal 9-5. Norte da torre, aguardando instruções para prosseguir perna do vento. Batendo 3-6-0 para a direita, você para norte, aguardando instruções para perna. M6259 autorizado a decolagem, pistão no zero, vento, 130 graus, 8 nós. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, altímetro 1016, para informação, tem um tráfego tipo P3, também na ponta aérea, no setor norte do campo, a 1.500 pés. Falcão 1-3, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, altímetro 1016, centro do tráfego, setor norte. Poxa, Xané 6259, decolado 1-9, controle, 1-2-0, decimal 8-0. 1-2-0-8, controle, obrigado, boa noite. Falcão 1-3, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 30 graus, 9 nós. Falcão 1-3, livre pouso, pistão no zero. Poxa, né, 6259, contato radar na decolagem, ascensão nível 360 de lança. Ascensão 360, 6259. Voar da Elda presente, 6259. Mantém perfil, sobe via da Elda, 6259. Mantém perfil, 1-6-4-5, está com 1-3-6 a bordo, 3-40, perna Guarulhos. 1-6-4-5, táxi autorizado direita ainda, até o ponto de espera da pista 1-0, no ponto de espera torre 1-8, decimal 9-5, QNH 1-0, no meio. Direita, até o ponto de espera, ponto de espera 18-9, 1-0, no meio, o voo 1-6-4-5. Pouso 1-3-0 graus, 1-0 nós, Falcão 1-3. Falcão 3, meio da casa, obrigado. Azul 2712, voo de Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, é presente 2712, muito obrigado. Autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Romeo 3, solo Watch 22, libere as esquerdas e ataque sua tela na parte pista livre. Autorizado a decolagem, pistão no zero, vento no 30 graus, 9 nós. Muito obrigado, pastor. Oi, Salvador, boa noite, voo no 645, mas espera só, não no zero. Voo no 645, após a rolagem do tráfego na cabeceira, a linha manteu no zero. Após a rolagem da aeronave, a linha manteu no zero, 645. Seria a previsão para o Olimpo 07? Autorizado manter a perna do vento, Olimpo 07 aguardando para gerar baixo. Cuidado, perna do vento, aguardando 07. Bastou 20, decolado aos 25, controle, 120, decimal 80. Controle 080, seguiu 0. Controle Salvador, pastor 20, decolado. Pastor 20, atenção ao 250, contato radar, vigilância via saída PUC. Via saída PUC, a transição Cazu ao 250, passa 20, vigilância. Voo no 645, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 120 graus, 8 nós. Decolagem, pistão no zero, voo no 645. Olimpo 07, autorizado a gerar base e a porta final da pistão no zero, altimetro no zero, no meio. Autorizado a gerar base e a porta final, solicita coordenação para após a repetida, duas alterações para a final do ILS, o que foi? Vicente, aguardando coordenação, Olimpo 07. Zero 07. Chame 6259, chame Recife em 1251. Recife 1251, obrigado. Vento 120 graus, 8 nós. Ah, exato, só que emitido na pista 0, tá Primeiro 7 confirmando a sua notificação, plano de voo para o TGL. Plano de voo. Gente. 645, contato radar, suba e mantenha nível de voo 360, via saída da EL. 360, saída da EL, gol no 645. Controle, eu vou o 705, agora 3 milhas de pelo, só precisando preciso passar de novo. 705, desse mantenha 2 mil pés livre ILS, acusando localizador 16. 2010, reporta do localizador, 2016, o ajuste, o gol 1705. Obrigado. Autorizado subida para 2 mil pés, chama o controle, 1-2-0-8-0. Subida para 2 mil, controle 2080, 07. Salvador, boa noite, Olimpo 07. Controle Salvador, Olimpo 07. Olimpo 07. Suba e mantenha 3 mil pés. Contato radar após a arremetida, aguardando vetores para final do procedimento. Subida 3 mil na reta de decolagem, aguardando vetores para final da ILS, que foi 0, Olimpo 07. Controle 1-20-8. Autorizado com pista, conforme nível 1, conforme rota do plano, conforme nível 90, perdão. Decolagem da pista 90 com curva à direita, árvore elétrica, transponder 5133. Protejou o azul 2781, completando o controle 1208. Azul 2781, cotejamento correto, chama pronto no pátio 3. Sente azul 2781. Localizador, gol 705. 705, chame a torre 1-9-5. 1895, obrigado, boa noite. Salvador, o gol 1705, estabilizado no ILS, já visual. Controle Olimpo 07, para manter 3 mil na reta colagem. 2707, operação sequenciamento, esquerda proa 330, limite 10 milhas. Esquerda 330, limitado por 10 milhas, o Olimpo 07. Azul 2712, 70 milhas, nordeste de Salvador, serviço radar terminado, mantenha 170, chame Aracaju em 1203. Aracaju, agora obrigado, boa noite. 05, está chegando estrada, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 30 graus, 9 nós. Ok, trazendo pouso na 10, com 705. frequência 1251. 251, boa noite. Azul 2781, no pátio 3, pushback ao Salvador, prossiga. Rogério 2591, autorizado, Sierra Bravo, Juliette, Papá, via Upezulu 10, após segue conforme rota do plano. Nível 390, saída Tuca, transição Zipar, decolada pista 10, após a decolagem, curva à esquerda. Transponder 5052, controle 120, decima 8. Do João Pessoa, Cedulo 10, 190, Cuba, e os irmãos de Itaque, Repórter 10, Cuba, Esquerda, Transporte 502, Controle 208, Controle 2590. Repórter 2591, quanto de metro correto, confio para o B? Repórter 2591, Itaque, 1, 3 horas e 45 minutos, vamos ver, Serra Matar. Repórter 2591, lançamento Itaque, Torre, 98, decimal 95. Astor 2-0, chame Recife, frequência 12685. Sou passageiro 0, chame Recife 2685, bom dia. 126, decimal 85. 126, 85, passageiro 0, boa noite. Salvador Azul 2781.5, meia bola, 3 horas e 15, de autonomia Montes Claros para o táxi. Azul 2781, autorizado o táxi, reporte para ingresso no pátio principal. Autorizado o táxi, reporte para ingresso no pátio principal, Azul 2781. área 2591, não autorizado cruzamento no 028 na Delta, solo 211. É, acionamento, para a área 2591, para facilitar aqui. Gente, liga o acionamento, chame para o TAM, 251. Decimal 95, NH 1016. Gente, autorizado para seguir, Pátio 1, Índia, Ponte Serra 10895, ajuste 1096, azul 2781. Autorizado Brasília, via peso 17, após ser com forte rota. Nível 360, saída árvore, eleva. Decola da pista 0, após decolagem, curva direita. Transponder 5132, controle 120, decimal 8. 0, desculpa para 2000. Esquerda proa 170. Esquerda 170. Autorizado a posta na taxa do hotel, altímetro no 0 ou no 6? Posta na hotel, no 0 ou no 6, posta na taxa do hotel. Azul 2781, no decolar 242, controle 1208. 208, boa. Olho azul 9. 2781. 2781, contato radar, submantém nível de voo 180, via saída da árvore. Via saída da árvore, vai para 180. Hotel para cruzamento, portaria 2591. Cruzamento 0, 9-1, mantém a posição na taxa hotel. Mantém. Cadê o estorno no 8 decimal? 9-5 permanece 1-0 no meio ao ajuste. Dá para pouso final? Negativo. Só que remete mais uma recuperação do ar. Entendi. A próxima remetida será com curva à direita, em função do próximo tráfego decolar com curva à esquerda. Chame a torre. Ativa, chama a torre. Está por aqui. Olimpo 07, avistado, autorizado, toque remetida, pistão no zero, vento no 40 graus, 9 nós. Autorizado, toque remetida, pistão no zero, calma aqui, após uma nova operação de LSX-Ray, coordenado com curva de vida. Gente, já coordenado com controle, após será autorizado subir para 2000, manter na proa, então curvar à direita para a nova operação, Olimpo 07. Bora, autorizado, toque remetida no momento. 1 no 40 graus, 9 nós, 1016, ajuste. Descida até o nível de voo 080, proa de Pavog, via de chegada Marinho, 1-0 no meio do ajuste. O ajuste 1-0 no meio, proa de Pavog, via, voo 1-0, quando possível, você não precisa de gente, mantém inicialmente a chegada dessa via. Gente. 1-42, controle 1-2-0, décima 8. Enquanto está que serve a pista? Matiu. Gente, 2591 ingressa a pista, reporte a lenda, pronto. Pela pista, reporte a lenda, pronto, para 2591. Olimpo 07, tocou RMT aos 47, suba para 2000 pés, mantendo a proa, chama o controle, 120, décima 80. 2000 pés, mantendo a proa, controle, 128, 07. Salvador, boa noite, Olimpo 07. Suba e mantenha 2000 pés, aguarde para a curva à direita, 7207. 7207, conta na reta para 2000, aguarda no curva para a direita, 07. 3323, portão norte está livre, chama táxi. Atinge 2000, curva à direita, proa 200, limite 10 milhas. Direita 200, poderia confirmar o limite? Limite 10 milhas nesta proa. Ativo, limite 10 milhas nessa proa, 07. 02591, não autorizado a decolagem, vento no 30 graus, 9 nós. Autorizado a decolagem, 0025, por favor. Direita, proa 2, 7, 0. Inco 0, 7, direita, proa 2, 7, 0. Direita, 2, 7, 0, Inco 0, 7. Aviona decolando 50, controle no 208. Controle no 08, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, Força Aérea 2591. Força Aérea 2591 no contato, radar na decolagem, suba e mantenha nível de voo 390 via saída Tuca. Usada a sessão para nível de voo 390 via saída Tuca. Força Aérea 2591. Autorizado o táxi até o ponto de parada profissional 0 via Pátio Taxi Índia, no ponto de espera Torre 18, decimal 95, QNH 10 no meio. Para vetores. Então, iniciando desvio à esquerda da rocha, na proa 050, por aproximadamente 20 segundos. Gente, a rocha térmica. Gente. Olympus 07, direita, proa 320. Direita, 320. 07, direita para o 040. 050, ônibus 050. 050. Meia reautorizado, 4 mil pés, ajuste do altímetro no 016. 4 mil, ajuste ao 016, com o 1866. Ojimpus 07, para interceptar o localizador, completa a curva à direita na proa 0625, livre LF. 0625, livre LF, parada, pista no zero. Firmou. 3-2-3, autorizado, né? Decolar, pista no zero, vento no 30 graus, 8 nós. Ali decola para 3-2-3. Foi na proa 055. Desta proa, intercepto o localizador, descido até 2 mil pés, ajuste 1016 no 016. 102.000 no 016, mantenha a proa 055 para descer o localizador com 1866. Olimpo 07 completa a aproximação final para o ILS X-Ray 1016, chama a torre no 9 decimal 95. Completa para pouso final ou ainda vai fazer outro procedimento? É, vai ser pouso final, chama a torre de decimal. Certo, permanente. Corre à direita na proa 0 6125, reporte estabilizado no localizador 1016. 7-0-6125, reporte no estabilizado localizador, anoite também. Fechou o vento 07, tráfego avistado, o vento no 40 graus, 9 nós, altímetro agora 10-16, autorizado pouso pistão no 0. Autorizado pouso na pista 16. Tá, 3283, decolado ao 57, controle 12080. 2080, tá, 3283. 1168, mantém estável, essa via chegada. Confere 2591. Chame o centro Recife no 26.85. Uma forma de dedona. 12685, portaria 2591. Confirme, controle. Informação para o portaria 2591, 2685, chateou esse abrante. Centro Recife no 2085, portaria 2591. Boa. Controle, boa noite, minha linha. Vai interceptada por um acertamento para interceptar o localizador, devido a uma forma de dedona. Direita para o 070, intercepta o localizador. Direita 070, boa noite, homem, né? Eu sou motor, está 3283, Arbor, 2 UPS, curva direita. 3283, contato radar, via saída Arbor, em ascensão ao 360. Via Arbor 360, está 3283. Quando possível, a proa de Elefa. 3283. Completa a curva à direita, vou na proa de Elefa. Pela direita, Elefa até 3283. 97, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no zero, via Pátio e Estação Índia, no ponto de espera Torre, 118, decimal 95, QNH 10, 16. Runa 099, pronto, cópia? Pronto, cópia. Runa 099, autorizado com fins, rota conforme o plano de voo, nível 360. Sai da área por transição, eleva a deixa da pistão no zero após a decolagem, primeira curva à direita. Transponder 5153, controle 120, décima 8. Autorizado 360 para confins, bola da 10 com curva direita na árvore, eleva 5153 no transponder, 208 é o controle, voo 099, posição 08. Voo no 099, cotejamento correto, chama pronto. Vai. Voo 1866, tráfego avistado, o vento no 40 graus, 99, autorizado pouso, pistão no zero. Pouso autorizado, 990, voo 1866. Pode confirmar o vento novamente? 140 graus, 08 nós. Sente, voo 1866. 1705, preparada a Eulê de Rumi e aguarda a cópia. Da Eulê de Rumi, lá da cópia. Cheque 05, pronto, cópia. Cheque 05, autorizado. Galeão, rota conforme plano de voo, nível 360, saída da El, Leda e Rumi. Decolada pista no zero, após decolagem, primeira curva, direita. Transponde 5160, controle 120, décima 8. Mantenho 3197. Autorizado o cruzamento da pista no 028 até a parte militar. Boa noite, 66, solo 03, direita, 1211. Direita, 211, boa noite, 66. Boa noite, 66, taxa autorizado, Alfa Juliette, portal 04. Alfa Juliette, portão 04, voo 1866. Aguarde, ponto 3283, chame Recife, frequência 1260. Ponto 3283, chame Recife, frequência 1260. Ponto 3690-3283. Gol no 168, retorno para final do procedimento, ILS X-Ray, esquerda proa 040. Esquerda 040, o número 68. O número 68, você se mantém a 2010. 2000, o número 68. Oi, Salvador, uma boa noite, 3197, cruza 1500, da Euleda. 3197, contato radar, suba e mantém nível de voo 360, vigilante. 360, tá, 3197. Controle do TAN 3197, poderia rolar de presente direto, Leda?